nova era. Se a fé rompe montanhas, eu acredito nela. Família pobre nordestina, pensamentos positivos. Tentar a vida no centro-oeste pra dar o melhor pros seus filhos. Favelas e subúrbio, o palco da história. A pivetada se ilude com armamento e droga. Primeiro dia de aula, leva o herdeiro à escola. Fazendo um corda aqui e ali, na busca de um trampo da hora. Pra quem tem fé de verdade, tudo será possível. Poucos dias se passaram, trampo garantido. Mantenha os olhos bem abertos, a relação entre amigos. Buscar em oração, proteção pros meninos. Alguns meses se passaram, sua ambição se aumenta. Quase não ficava em casa, fazia muita hora extra. Como ninguém é perfeito, todos cometem falha. Uma brecha pro sistema, seu sonho se acaba. Com a reação do seu pai, o filho não era o mesmo. Se via na malandragem, achava o caminho certo. Satisfeito no crime, na cintura um ferro. 9mm na mão, calibre predileto. Aviãozinho na área, na sociedade é temido. Calça folgada, corrente, o mesmo crucifixo. Pensava em si próprio, sua ganância era pouco. Não conhecia o ditado, vida de bandido dura pouco. Muito mal na quebrada, os homens vêm te barra. Os topos vêm pronto, não tem como fugir. Anjo mal na quebrada, os homens vêm te barra. Custe o que custar, ainda saio daqui. Só quem é pobre aqui sabe como sofre. Sobrevivendo dia a dia sem ganhar ibope. O anjo cresce, pedindo sempre em sua prece. Qualquer moeda, um trocado, olho na mobilete. De frente pro futuro, janela de outro mundo. Só vê caixão, uma grade, só mais um defunto. Mais um adulto que vai crescer sem vitória. Sonho tombado com a rotana, porta giratória. E nem se toca, vai bem mais além com uma cola. Trocou a escola com o sonho por uma pistola. Guerreiro das sombras, bem perto da maldade. Se liga enquanto é tempo, pra não chorar mais tarde. Metendo os ferros dia a dia, uma loucura. Só camarada, ponta firme, rola cara dura. Os homens tão na cola, moleque nem se toca. Assunto predileto na TV e nas fofocas. O anjo mau, ligado, esperto, cabreiro. O mais temido da quebrada, o mais traiçoeiro. Sonhando com carreta, ômega ou sete galo. Uma berma da ciclone e uns pano Red Drago. Um cano, oito tiro, refrigerado, cromado. Duas balas na cabeça do seu pai folgado. Moleque doido, tem uma sorte de ainda tá vivo. Cabeça prêmio, tá fudido na mira do giro. Ladrão considerado, por muitos odiado. Quem faz a fama, paga o preço, véi, tá ligado. O mal na quebrada, os homens vêm te barram. Os topos vêm pronto, não tem como fugir. Anjo mal na quebrada, os homens vêm te barram. Custe o que custar, ainda saio daqui. Te surpreendo, corra atrás, ganho tudo que quero. No comércio, na lata, construo o meu império. Dinheiro fácil, vai fácil, muitas donas na mão. A arma sempre engatilhada, muita ambição. Ninguém é santo nessa vida, que ninguém é ninguém. Às vezes o mal acontece na chegada do bem. Na madrugada obscura, giros e viaturas. Cada beco uma saída, um lugar de fuga. Pelos canos odiados, pelos moleque adorado. Linha de frente se sabe, anjo mal sou chamado. Considerado e respeitado hoje por todos os lados. Não confio em ninguém, a minha segurança eu mesmo faço. Desde moleque de atitude sou espinho da rosa. Meu passado é sofrido, quem conhece chora. O peso de uma lágrima, de um olhar sem maldade. Palavra de homem mesmo atrás das grades. Tô pronto, preparado, o que der e vier. Meu futuro eu não sei, seja o que Deus quiser. Os mal quebrado, os homens vêm te barram. Os topos vêm pronto, não tem como fugir. Anjo mal na quebrada, os homens vêm te barram. Custe o que custar, ainda saio daqui. Considerado, respeitado, dono da quebrada. Vacilo por vacilo, lucro na calada. Louça para concorrência que se dane os fardados. Motorista, ferro na cinta, várias putas e um opala. Dinheiro na mão, não descarta os cana bem. Ele mata humilhação, muita falha. Um export do bom, com um rap pesado. Treta cabulosa, que me deixa injuriado. Diretoria por trás, adianta seu lado. Vagabundo, traíra, se deu bem na vida. Mas tudo tem um fim, o que diz a nossa bíblia. Cativeiro cercado com mudança de clima. Poderoso chefão que domina os bandidos. Crueldade, malícia, vida sem euforia. Respeito e fama, o que sempre queria. Resultado previsto, o que todos temia. Baleado em casa, chegaram abafando. Madrugada perigosa, a sirene suando. A fama foi curta, o final planejado. O que adianta ter tudo e no final não tem nada. Anjo mal na quebrada, perfurado de bala. Quebrado, zumbi. Ah, não.